Muito boa noite, amigos da Antena Web. Está no ar mais uma edição de Flutuar, este programa que nos traz música especificamente de flauta à volta do mundo. Temos meia hora de boa música para si. Tenha uma boa audição e continue na nossa companhia. assim concluímos a primeira parte deste programa, que é oferecido a todos com muito carinho e atenção. Uma seleção de música para que você possa aproveitar assim o seu início do fim de semana. No próximo sábado estaremos aqui para apresentar mais uma vez o Flutuar. Fiquem todos bem e até o próximo programa.